Azul 9219, passing 140, can take now receive standard frequency 125 decimal 1. 1251 for 9219, good night, sir. Localizador da 10-9994. PLS ainda não escuta, pista 90. 9994. Tango, leap to the left now and call 121 decimal 9 to enter the apron. Sergeant, leaving to the left, switching to 121 decimal 9. Thank you, sir. 245 Tiger Tiger. Ground November 245 Tango Tango. Lima at the approach end of the 145. Actually, I'm in position, taxi Lima, November 245 Tango. Go ahead, Papa, on this to the mic. Communication, boy. Papa, on the way to the mic, got some other one that the BPR. But one's a bone, so I'm a couple of days, but I'm so fast. Please get up on my chin, I'll do it now, see, for the tax. Não, zero, o seu portão número 2 ainda está ocupado, mantenha a posição entre o Juliette e o Quart. Mantenha a posição, o 9-0-1-1. Charlie, Charlie, nosso pedido, copy, dive, transition. Pista 1-7, para o cruzamento. Vai, Jó, zero, 1, só os 3-7, frequência livre, hein? Pode ser ali, Oscar. Foi o 7 milhas do externo, completa aproximação por 18,95. Turn out of the apron, then taxi via engine to holding point runway 10. Charlie, Charlie, Oscar, after BDAV, fly up in November 857. Salvador, é o voo 9994, boa noite. 9994, mantém aproximação, vai produção em pouso. Azul 2707, livre pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 109. Livre pouso, 902707. Oxené 6310, decola os 37, controle 120. 308, boa, 6310. Boa noite, Oxené 63. Foram 13, informação de autorização, barulho 360, cópia. Oxené 63 no 3, prepare a saída da água, cópia. Israel. Azul 9000, coordene com a equipe de solo. Tem um jato passando a retaguarda, pode ter autorizado o pushback acionamento em para o táxi. Two-four-five Tango Tango, at holding point 1-0, contact 118.95 again, good flight. Thank you, sir. Holding point 1-0, thank you. Okay, you're welcome. A Mike autorizado o cruzamento, pistão no 7, taxia via Mike e na Lima, vai chamar o Sol 121, decimal 9, para cruzamento base. Ativa. Controle 120, decimal 8, transponder 5502. 10? 3110, boa Jambo para 3510. Tio, confirme a proa, o senhor mandou inércio para o 6310, confirme a proa? Correlacionou 6311, que é sim, já está elétrico. 6313 confirmando 5502, no transponder, deixando para o feedback, acionamento. 5502, copiado. Azul 2707, solo aos 39, livre direita, chamou no 2119, solo. 1219, obrigado. 2707, River Nascimento, boa noite. Boa noite, 2707, siga via Alfa Kilo Pad 3. Alfa Kilo Pad 3. Minha 224, boa noite. Eu controle direto Duna, 3.000 pés, 1.020. Direto Duna, 3.000 pés, 9.000, siga via Índia no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 020. Patrulha 04, prossiga. Salvador, voo. 994. Informe pronto fazer colagem, o Patrulha 04. Do 9994, siga via Alfa, reposta antes do táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, o 9994. Alfa, Flávio, prossiga. Tem um avião aqui ingressando no pátio, após o mesmo, siga a via Índia para o ponto de espera. Quando lá, torre 1895, ajuste 1020, Papa Tango, corrigindo, Papa Romeu, Whisky, Serra Mike. Autorizado, Lema, 00. November 245, Tango, Tango, Airborne at 43, call now 1208. Good night, sir. Thank you. Thanks. Sim, Chu, 4204, está autorizado a decolar com Proa Sul, intercepta litoral e sai via farol de Itapuã e litoral sul. O controle vai ser um 208 na saída. Acione seu código padrão. O vento no 40 graus, 109. 045, está fora do sol. November 255, 245, Tango Tango, climbing at level 3430, direct to leader position. And they set score code 5461. Roger, confirmed. We are climbing flight level 430, going direct leader position, and the squawk is on. Mas conforme instruído, segue via Índia até o ponto de espera da Pesulu, no zero. 06-0, passa 1180, chama recife, frequência 126.85. 126.85, chamei 6300, grato, boa noite, vou pra lá. Controle ou controle 04? Controle 04, prossiga visual, fonte nova na escuta, 500 metros de altitude. 04. Okay. 118, this phone line 5. Já ultrapassou 2 metros, já está entrando na pista. Complete o alinhamento e mantenha a posição. Ok, complete o alinhamento e mantenha. Azul 9000, decola os 48, controle 1, 20, decima 8. 208, 9000, bom trabalho. Go ahead. 9000, Vector 2000, boa noite. Direto Coral, sobe 180. Direto Coral, 180, Azul 9000. Controle 04, eu informo o código de transponder correto, é 0157, ok? 0157? Exatamente. November 245, Tango Tango. You are passing level 150 climbing, contact now receive center frequency, 125.1. Roger, confirm altitude, switching 125.1. 245 Tango Tango. Good night, sir. Good night also. Have a nice trip. Parte que se encontra, a pista que decola. Antes da porta cópia. Cruzado nível 430 para Guarulhos, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, intercepta uniforme Zulu 1-0 e segue conforme nota. Controle 120, decimal 8, transponda 5505. A máquina decola os 4 lados, controle 120, decima 8. 1208, o Whisky da Ramaica, boa noite. Mike Papá Papá, cotejamento correto, autorizado acionamento. Para o táxi, chame a torre 118, decima 95. Ajuste no 020. Controle de Salvador, boa noite, Papá Romeu. Whisky da Ramaica, decolado na saída da El. Terra Mike, boa, contato radar, direto Leda, sobe, mantém nível de voo 400. Ascensão direto ao 400, voar direto Leda, Whisky Sarra Mike, obrigado. Azul 9000, controle, direto Rio Cove. Direto Rio Cove, Azul 9000. Papá Romeu, Papá Bravo Romeu, controle. Papá Bravo Romeu, 54 milhas, sudoeste de Salvador, se está na Encerrado, mantém 080, chama ele alto, frequência 1201. Boa noite, bom voo. Charlie Oscar, come back to taxi. Ready to taxi. Paulo, meu amigo, prossiga. Horário 00 01 00 Zulu. Gente, vamos ver qual é o seu plano. Caso deseje acionar por questões operacionais, fica a seu critério. O autorização de acionamento será após cópia. Deixa eu chegar o seu plano de Alexandre. Duna 70, boa noite, direto Duna 1050, ou 1170. Duna 70, 53, Duna 70. America 230, go ahead. Yes sir, we're 10 minutes from push and start, could you have our clearance on request please? Can you check your flight plan? Stand by a minute please. Yes sir. T23 controle, altimento 1020, desce para 4000 pés, direto posição selo, gol 1723. 1020. Obrigado. 04. Ah, você escuta? Nome Família 04, qual é o aplicativo do seu voo? É, repita, por favor. Patrulha 044, trajetória do seu voo. Ah, vai manter a vertical da paralela até o momento que é autorizado o livro setor para pouso das aeronaves. Essa tampa é November 857, sai conforme rota. Controle 120.8, transponda 5510. Está mantendo a vertical da setor agora. ali na vertical da panela, se é autorizado. Patrulha 04, informe-se a vista da aeronave na aproximação final a 4 milhas do marcador externo, 2 mil pés. Localizado, localizador, funcionário 6284. 624, completa a aproximação, aguarda a transferência. Plantando, aguardando a transferência, funcionário 6284. Controle 1404, agora visual com o tráfego. E mantenha-se à direita do localizador, mantenha a separação visual para a aeronave. Número 224, completa final LS. Atenta aeronave helicóptero, à direita do marcador externo, mantendo-se afastada do eixo do localizador. Gente, completa, vai atentar a aeronave, chamando torre 135, chamando 224. Oceano 17, fica próximo ao hangar que o senhor está parqueado, ou a pista principal na zero, fica a seu critério. Oceano Grosso Parque. Mantenha-se visual e come o setor do voo. Já está no setor sul, a intenção é fazer o monitoramento da seleção da Costa Rica, que já está aqui no meio da paralela, visual com a aeronave na final do 1-0. E um helicóptero que está fazendo a escolta dele, confere. Patrulha 04, que reportou fazendo a escolta. O Guardião 01 em coordenação com a referida da aeronave. Coração, Guardião 01. Salvador Control Frequency 1-20-80. Squad code 5511. Okay, cleared to destination of the flight level 340, runway 10 for departure. And departure will be Momo. Transition will be Nenim transition, Opozulu 20 to Alfa Romeo 0 flight plan route. Departure frequency is 120.80, squawk 5511, American 230. American 230, the IRA will be Opozulu 20. Opozulu 20, after Nenim. Sure, pushback's correct. Turn back right to pushback correct. Roger. Romeo Whisky Sierra Mike, passa 190, chama centro, receita frequência 125, decimal 1. Centro Recife 1251, Whisky Sierra Mike, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Controle, o controle 04 está mantendo a vertical da paralela em direção a Salvador. Patrulha 04, até que posição vai manter a paralela, por gentileza? Até onde possível, senhora. O destino final é o TECA. 120, destino 8, transponder 5521. Após Irumi, recebe a via P November 857 e segue com a falta do plano. Sim, o cotejamento correto, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Alô, boa noite, eu vou chamar a 6313 na posição 5 para o pushback acionamento. Chamei 6313, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Voo 1170, desce 2 mil pés, altimetro 1020, voo 1170. Voo 1070, desce 2 mil. Região 01, visual com aeronave patrulha 04. Voo visual, estou mantendo separação e autorizado para manter a escuta da torre. Ok, ciente. Para o Guardião 01, chama a torre 1895. Gráfico, 1895, Guardião 01. Azul 500. Charlie, Charlie Oscar, clear to taxi, report to enter to cross runway 17. Autorizado, Serra 2366. Serra 2366 para 6000, voo 977. Viemos. Torre Salvador, Guardião 01, na sua escuta, mais uma vez, seu visual com patrulha 04, sobre a paralela, estão atendo 1 a 1000 pés, entre a paralela e o litoral, na escolta e monitoramento da seleção da Costa Rica. Ok, estou ciente, ok, tem um tráfego quando você está ciente da sua posição, é, mantém a coordenação visual com o tráfego de patrulha também, chama para retorno ao pátio. Mantendo coordenação e separação visual e chamará para retorno, Guardião 01. Departure, good evening, Gulfstream November 372, Alpha Sierra, climbing. Good morning, Wilson, good morning, Joe. Good evening, November 372, Alpha Sierra, ground radio control, climbing and maintain level 400, direct to leader position. Okay, climbing 10400, direct to leader position, 372, Alpha Sierra. Alfa, antes da GDF, chegar na 624. Deixa a companhia que está efetuando o pushback no pátio. Após, siga para o portão 3. Gente, November 3572 Alpha Sierra. Go ahead. Fly to Leda, Lima Echo Delta Alpha. Okay, clear to Leda, Lima Echo Delta Alpha 372 Alpha Sierra. The correct heading for this position is 190. Okay, before Leda at 190 372 Alpha Sierra. Alright. The correct course will be 190. The thing is, we have a lot of weather right now. We're circumnavigating bad weather. Okay, sorry, I do not know about the deviation to avoid that weather. When you cross this area, fly direct to the position of the weather. Oh, okay, right now, direct to the position, clear the weather. The point is 1895, ajuste na 020. Okay, oh, meu nome é Escuta Mais. Mike, top, top, top, prossiga. Gente, então permanece a saída da Eule da transição, motiva até colando da pista 17. Permanece a mesma autorização. Good night, American 230, we're at gate 11 to push on start. Mike, top, top, top, ajuste 1020. Confirme o PV? É, já estou indo na noite da semana 95 para o táxi. Molou. Autorizado, acionamento táxi, chama para ingresso no 7, papá. follow the Airbus in front of you until holding point runway 10. When there, tower 118.95. Copy this, squawk hot 5504. Via taxi India. Do you copy 5504? Fez o Chanel, autorizado alinhar e decolar, pista 10, ventura 40 graus, 101. Posso alinhar e decolar, o Chanel 303. Taxi. Thank you. Approve as a request, American 250. Negative, 5504. Papa Romeo Eco, para o taxi, torre 118.95, copia V. Não copiei, meia dúzia? 1020, já, minha torre, bom voo. Autorizado o táxi, chama para ingresso para cruzamento da 17. Charlie, Charlie, after the ground. Deixa eu me abrir o voo, não acessado. Voo 970, desce, mantém 4.000, altimento 5.020. 24.000, 1.970, voo. 1170 estabilizou. BTLS, torre 1895. O voo 1170 estabilizou. Voo 1170, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Autorizado o cruzamento, no final ingressa Taxiway Mike à direita e na Lima chama Torre, frequência 1, chama sua 1219 para cruzar a faixa. Charlie Charlie Oscar, maintain position now, ok? Maintain position. Position. You are now at the holding point, contact 118.95, the tower frequency. Descontrole 120.8. 108, boa noite, bom trabalho. Mas só acompanhado no 7, pronto. Gente, mantenha a posição, papá. Mantém. Charlie Charlie Oscar, Roger, maintain position now. Voo 970, a 5 milhas para a Serra de Gostinho, 31709. Não temos imagens. Exato, 723. 723, completa a final LS, passa a posição Duna e chama a torre, 118.95. Exato, chamada 1895, obrigado, boa tarde. Boa, bom pouso, grato. Obrigado, amigão. Então, Caju, após Caju, conforme rota. Controle 120.8, 345, Luna 4. 360, vigilância. Puxa, direto Leda, o 6313 para o 360. segue rota, controle 208, transponde a 5514, então 3305. 3305, atendimento correto, chama para feedback essa manhã. Chama para feedback essa manhã, 3305. Rolagem em torno de 1000 pés. Faça a curva após 1500 pés para livrar o tráfego e aguarde a autorização de corrida. Guardando o cliente curvar a direita após 1500 pés, eu tenho esquerda aqui, tá? Mas após 1500 eu curvo a direita. É, tem um ativo. Ele tá também visual ali, tá parado na posição que ele tá, e tá visual ali. Quando decolar, capaz de ver. O vento 140 graus, 10 vale de decolagem, pista no 7. De decolagem no 7, Mike, por favor. Alô, Salvador, Chanel 62, 24, informação Alfa, 06, autorização Aracaju, 230. Isso, 66, completa final Whisky, torre 1895. 1895, vou grato, mostra mais. Voo 1170, solo 12, vira direita, chama 121 lá no solo. 1170. Mike, papapapá, decola 13, mantém pro hotel no 1500 pés, o tráfego agora à sua direita em 700 pés, chama o controle 208. 208, após 1500 pés, obrigado, Mike. Controle Salvador, boa noite, o Papatango Mike, papapapá. Papapapá, boa noite, contato radar na decolagem, sobre 430, direto Leda, vigilância. 430, direto Leda, Mike, papapapá. Controle, confirma a frequência da torre? 895. Tá. Gol 1970. Gol 1970, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Uno 723, solo 13, vira direita, chama 219 o som. 219, gol, 723. Mantenha a Leda, o Chanel, 6313. Tem. Nível pouso, gol, 1970. Chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, e solicita a proa direto ao centro. 125, ouro, boa. Send 230, ready to taxi. Comandou, boa noite, voo 9993, ciente da Alfa para a cópia. Boa noite, voo 9993, prepara a saída da Alfa, agora em minuto cópia. Ah, se escuta. America 230, turn on out the April, then taxi via India until holding point. The tower 118.95, 281020. Okay, from the apron to India, then to holding point, and holding point 118.95 from American 230. Thank you. American 230, how many people on board are there? We have a total on board of 179, sir. Okay, thank you, good flight. Bye-bye. Okay. Voo 970, Solo 1 no meio, vira à direita, chama 219, show. 219, boa noite, 70. Oi, Salvador, é o papapá, Mike, boa noite. Mike, Golf Mike, você. Ok, amigo, a gente falou aqui do Serra Luiz de Alta Lima, pra Salvador, tá mantendo o centro pega no litoral. Quem chamou? É o voo 1970, Libra. Voo 1970, siga via Kilo para o Pote 3. Kilo, Pote 3. Falou com o controle, estou ciente. Então prossiga visual pelo litoral, chama em posto São Paulo de Itapuã. Ok, chamada através de Itapuã. Mas... Mike Papapá, Papaca 160, chama agora Centro Recife. Repita para o Papapapa. Papapapa, passa 160, chama centro Recife, frequência 125.1. Está falhando, é 1251 no Recife para o Papapapa? Temo. 1251, obrigado, boa noite. Foi de bom voo. Solo, TAM 3305, posição 4, para o estacionamento. Gente, TAM 3305, aguarde. Aguarde. Antes da Juliette, volta 726. Gente, na 723, aguarde. Aguarde. Portante número 9, tem 209 sendo do pátio, pode ser autorizado em ingresso. Firmativo, 726. Nós que aqui, vou ter copo índice 1, para o Júlio Luiz, 109. Yeah, climb to 400. O Michael Fly, qual foi a sua posição no momento? Ah, está passando através do caixinha de Siri. Ok, acione seu código padrão, ok? 01114, não estou visualizando ainda o poste aqui no monitoramento, mas estou visual com a aeronave, que continua a aproximação visual para o litoral e chame o próximo planeta ponto. Ok, já tô na carona no quarto. O Guardião 01, esteja atento, o helicóptero Michael Robinson 44, está se aproximando do Palácio Itapuã, prosseguindo para Salvador. Está seguinte do tráfego, está visual com o tráfego, Guardião 01. Aí do cabeceira 35, vou parado de monitoramento, confirme sua intenção de pouso equipagem. Pátio está. Está autorizado então da presente, caso deseje direto para pátio está, ou então via cabeceira 35, está visual com o guardião? Afirmo, vai seguir para direto para o cidade está, ok? Ok, evite o tráfego do guardião, está ali em missão policial e chame na final do pátio curta, final do pátio 4. Ai, que... O padeiro está, confirme. Padeiro está. Charlie Charlie Oscar, Bonnet 21, call 1208. Pujama, Pujama, direto da Caju, controle 120 decimal 8, transponder 0266, Oxenere 6224. Oxenere 6224, escotejamento correto, sem parar, pushback, acionamento. Maracolo pronto, Oxenere 6224. 3-0. Papa Romeu, eco autorizado, táxi, chama para ingresso no centro. Ah, ok, corrigindo. Mantenha o ponto de espera da aula zero, Papa Romeu. Salvador, teria autorização do 9993. Confirmo. Pronto para cópia? Pronto, senhor, segue. 360 para Guarulhos autorizado. Veículo da pista 10, saída da EL, Leda, transição Motiva. Interceptor uniforme Zulu 10, que segue conforme rota. Controle 120, decimal 8, transponder 5524. Da Aerostar, vento no 40 graus, 10 horas, mãe. Ai. Quanto conforme rota, navegação 208-5524. Gol 9993, tá pronto no gate 7, pushback acionado. Gol 9993, cotejamento correto, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chama táxi, 93. Considere só os dois, três, para preferir, né? Ah, o meu é autorizado, ali é manter na 1-0. Line 220 Airborne 24, call now 120 decimal 8. 120 decimal 8, good day, American 220. American 230 is airborne, we're leaving 1.6 for flight level 340. Leaving the American Airlines 230, radio can test on departure. Climbing maintain level 340, left turn, direct to Momo position. Okay, climbing change, flight level 340, left turn, direct to Momo position, American 230. Pes 305, siga via Índia, no ponto de espera, torre 1-noite, decimal 95, ajuste 1-0-2-0, vamos voltar. 0-0, Liberty India, Fox Air, 0-3-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

9993 para o táxi DOB 183, 183 a bordo, 3 horas e 40 a Galeão. 993, Antônio Paz, Sigutan, ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Montana Paz, Sigutan, ponto de espera no 0895 no 020, boa noite, então. Boa noite, 8868, eu controle e desce, mantém nível de voo 050, direto posição Duna. 8868. Duna, 050, vai direto. Controle, Papa Romeu, Papa Romeu Eco. Papa Romeu, Papa Romeu Eco, controle, contado radar na decolagem, curva direita, direto Leda para nível de voo 400, Papa Romeu Eco. Curva direita, direto Leda, para subindo para o 400, Papa Romeu Eco. Solo controlado para a costa. Ciente no solo aos 28, frequência livre, Guardião 01. Guardião 01, graças na colaboração, frequência livre, 01. Boa noite. Constelador, boa noite. Está 3305, ponto 010, pronto. Está 3305, autorizado decolar, pista no zero. Alinhar e decolar, vento 140 graus, 1 0 9. Alinhar e decolar, pista no zero, 3305. Para Salvador, muito boa noite, chegou 9993, ponto esperando zero, pronto. Tá com os senhores aí se eles receberam uma DLA para o 0146? Não, mas eu vou checar. American 230, you are approaching MOMO position after move, proceed as cleared. Okay, after MOMO proceed as cleared for American 230. 1868, controle, altimetro 1020, desce 2000 pés, voo 1868. 1020, 2000 pés, 1868. Ele American Airlines 230, you're passing 150 now, to check the receive center frequency, 126.85. 126.85, American 230, good night. Good night, have a nice trip. O 9005 Roger, flying Duna, descend maintain 3000 feet, altimeter 1020. Controle, boa noite, está 3305. Contato radar, boa noite, boa jama para o 3510. 3305, boa noite, como pode voar jama para nível de voo 330. Jama 330, obrigado. 9993, decolagem livre, vento no 40 graus, 109. Voo 9993. Nove, nove, três, decola as três, dois, controle 1, 2, 0, 8. 2, 0, 8, boa noite, com a 9, 9, 9, 3. O 9, 0, chama Recife, frequência 1, 1, 2, Papá Romeu Eco. 1, 2, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Salvador, gol 9535. Claro, chega. Ah, o senhor recebeu a DLA? Eu recebi sim. 0146, né? Sim, 0146, chama o condutor no parque de back, estacionamento. Chama, né? Obrigado.